cavaleiros arvorando a sua bandeira. Tem um cetro de ouro e a espada nas mãos. Ele vem bem vestido de branco. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora. Que o chão vai tremer e o céu vai se abrir. O chão vai tremer. Conexão Eletrogospel Electro. O que ligar na terra será ligado no céu. DJ CW, a qualidade que você já conhece. Eu gosto, eu gosto.